E aproveito esta deixa para dizer duas coisas, uma ainda a brincar e outra um pouco mais a sério. A brincar é dizer-vos que o Vítor Neves necessariamente não me disse nada do que eu tinha que fazer aqui e, portanto, eu vou falar de improviso. Também uma das vezes me elogiam, portanto, eu vou acreditar que consigo dizer-vos alguma coisa sobre o que é a minha paixão pela rádio e pela comunicação, se quiserem, em geral. A outra mais a sério é dizer-vos que, apesar de não estar preparado para falar o tempo que eventualmente esteja previsto, tenho duas vantagens. Uma é de que a seguir a mim vai falar alguém que, não vou dizer já tudo o que penso dele, mas um pouco, que personifica como mais ninguém em Portugal, e é a minha opinião mais sincera, o que pode ser a paixão pela rádio. E, portanto, se a escolha para eu estar aqui vos pode ser simpática, a escolha do Fernando Alves para estar aqui quando se celebra a rádio é a melhor possível, não há nenhuma melhor. E, portanto, quero deixar-vos já com essa sensação de conforto de que, mesmo que eu não diga nada de particularmente interessante, a seguir virá o Fernando Alves e, portanto, terão a noite ganha de qualquer forma. A segunda coisa que vos queria dizer no arranque, e dizer assim umas coisas bem dispostas, também nos tranquilizou a todos, é de que, e é sincero também, nós não temos que conhecer muita gente numa terra para nos sentirmos ligados a ela. Temos essencialmente de conhecer gente de quem gostamos muito para nos sentirmos logo muito ligados a essa terra. E eu digo-vos, e com alguma emoção, acreditem mesmo, que eu me considero não alguém de Oliveira do Hospital como vós, mas alguém a quem esta terra diz muito já há uns 20 anos, que foi quando tive a felicidade de encontrar um dos meus companheiros de vida, um dos maiores amigos que eu tenho, que é o meu amigo Luís Baila, que eu tenho pena que não esteja aqui hoje, e que é um camarada de profissão extraordinário, um grande jornalista que vos deve orgulhar enquanto vosso conterrâneo, e alguém de quem eu gosto particularmente, quase como um irmão. E, portanto, quando nós conhecemos gente como ele, ficamos ligados à terra deles também, e foi através do Luís que eu depois tive a felicidade de conhecer o Vítor Neves, que é hoje outro bom amigo, e que é, obviamente, muito pela ação persistente e insistente dele, que eu também faço questão de estar aqui hoje, e é com um agradecimento grande a essa insistência dele que vos digo que é um prazer estar em Oliveira do Hospital, e que pode haver muitas terras do interior, centro do país, que me digam alguma coisa, a vossa diz mais porventura de qualquer uma das outras, e é sincero isto que vos estou a dizer. Depois, o prazer de estar aqui tem muito a ver com o prazer de celebrar uma rádio que aguenta 25 anos no interior do país, e a fazer uma rádio, eu não sou obviamente um ouvinte regular da Boa Nova, mas a fazer uma rádio que não é um giradiscos apenas, porque rádios giradiscos há muitas. Eu, por exemplo, eu sou de Paredes, a minha terra teve dois alvarás de rádio. São dois giradiscos hoje. Portanto, a minha terra há 20 anos, há 25 anos, tinha duas rádios, ou melhor, há 25 anos tinha só uma, que era pirata, foi onde eu nasci, já vos falo disso. Há 20 tinha duas, hoje não tem nenhuma. Portanto, a evolução é trágica. E estamos a falar de uma cidade que fica a 20 km do Porto. E de onde saíram alguns profissionais, não apenas eu, mas muitos outros de qualidade, companheiros meus da televisão hoje, o Rui Orlando, o Alves Mateus, que é o nosso companheiro da RTP em Bragança, o Ricardo Mota, que é hoje o correspondente da RTP em Moçambique, muita gente que era da mesma Rádio Pirata, que se chamava mesmo Rádio Paredes, e de que hoje não existe mais do que uma memória boa desse tempo do arranque. E aproveito esse tempo do arranque para vos dizer que nunca na minha vida, como nessa primeira rádio, eu tive tanto prazer em trabalhar. Porque aquilo não era trabalho, desde logo. O melhor trabalho é o que nós não sentimos como trabalho. Eu há pouco dizia ao Fernando, e ele tem meia dúzia de anos a mais que eu, que apesar de tudo, esta profissão vai-nos desgastando, vai-nos dando algumas contrariedades, vai-nos dando a conhecer um lado amargo também, mas é fascinante. Eu não a trocava facilmente por outra, por muito mais bem paga que fosse, porque este prazer todos os dias poder fazer algo diferente, esta certeza de que o mundo tem algo novo para nos mostrar e que nós podemos contar de outra forma amanhã é tão motivador como dificilmente se encontra noutra atividade. Mas, de facto, onde eu senti mais gozo, Hoje recordar-me, há cheiros da infância, há memórias que nos ficaram do arroz da minha avó e tal, que são um pouco uma sensação igual à que eu tenho como a saída do estúdio da minha velha Rádio Pirata em Paredes. Aquele momento de prazer absoluto de fechar o microfone e quando saio, sair de alma cheia, achar que me tinha acontecido a coisa mais importante e mais extraordinária do mundo. E isso eu nunca mais voltei a sentir como na rádio e nunca mais voltei a sentir como no início dessa vida da rádio, quando nem sequer ainda me pagavam, pelo contrário, estavam-me a fazer um favor de me deixar falar na rádio. Fizeram-me um grande favor, também tenho que reconhecer hoje, foi talvez o maior favor que me fizeram na vida, porque me deixaram aos 16 anos entrar naquele que veio a ser o meu mundo profissional e grande parte daquilo que me mais entusiasma ainda hoje. Aos 16 anos a brincar, permitiu-me aos 19 já ser profissional e de repente eu era colega, companheiro de trabalho dos meus ídolos, o que é extraordinário. Um tipo aos 19 anos, imagino-me entrar em Trento Valadim, na velha Rádio Comercial Norte, ainda com os meus ténis e as minhas calças de ganga, a tentar perceber se era verdade que estavam ali aqueles tipos, o Costa Monteiro, que era o meu chefe, foi uma pessoa extraordinária na minha carreira, é um homem, se o Porto não fosse uma cidade tão pequena, o Costa Monteiro era um homem muito mais importante na comunicação social portuguesa do que um simples comentador de futebol, por muito valor que isso possa ter. É incrível como é que só num país como o nosso é que um homem daquela qualidade, por exemplo, não teve outro caminho nos últimos anos. Mas depois ao telefone aparecia o Jorge Postrelo, que está lá em cima a olhar para nós, o Fernando Correia, e passado um ano fui para a Antena 1 e estava lá o António Pedro e o David Borges, e eu, que diabo, eu estava ali no meio deles, não é? Dos monstros, que eu ouvia com aquela mesma admiração, quase adulação, com que eu ouvia o Senna Santos e o Fernando Alves, que para mim são os dois maiores emblemas da rádio em Portugal desde que eu me conheço. O Fernando tem o prazer de estar aqui, o Senna infelizmente não o ouvimos há algum tempo na rádio, mas eu acho que é outro nome para a lenda e que, fazendo-se a história da rádio, tem que passar por eles. Mas imaginem, é um pouco como um miúdo jogar no Porto e um dia equipar-se ao lado do Vítor Bahia, não é? Ou hoje ao lado do Hulk, no Benfica, se quiserem, para não poder estar ao lado do Pablo Aimar, que é o ídolo da minha filha mais nova. De facto, eu de repente estava ali no balneário dos craques, não é? E aqueles primeiros elogios, que são elogios às vezes mais insignificantes para alguém que é mais velho e que, pronto, lá está o miúdo, não é? Mas é o primeiro tipo que nos diz: miúdo, olha, isso foi bem esgalhado, essa peça estava boa. Boa pergunta. Gostei daquela pergunta que fizeste. Epá. E aquilo era o que mais alimentava o meu caminho, não é? Aquilo que mais me fazia acreditar em cada dia que eu ia estar neste trabalho. Depois a minha vida foi sucedendo. Estive um ano só na Rádio Comercial, fui convidado para a Antena 1, depois de estar dois anos na Antena 1 fui convidado para a TSF, consegui em paralelo manter a rádio e a televisão ainda durante 5, 6 anos, até que na RTP me disseram: temos muita pena, mas o meu amigo agora tem de escolher, ou ganha mais aqui e vem para o quadro, mas deixa a rádio, ou fica a fazer as duas coisas, mas continua a Recibo Verde, e já eram muitos anos a Recibo Verde. E a RTP naquela altura já não pagava assim tão mal, já sei que vocês estão convencidos que ainda hoje paga salários milionários, mas é só metade, porque o Sócrates fica com a outra metade, a retenção na fonte, não é? É metade do que vem no Correio da Manhã. Sempre que virem no Correio da Manhã que os tipos da RTP ganham aquilo, é sempre metade, pelo menos. Uma vez o 24 horas, pois, e já lá vão para aí uns 6 anos, ainda havia 24 horas, eles levam 3 mil contos para casa. E uma das duas caras que lá estava era a minha. Claro que liguei logo para casa e disse à minha mulher: tu não acredites nisto. Nem gastes por conta, nem te convenças que eu ando a esconder algum, porque isto não é verdade. Mas pronto, só naquela altura a RTP obrigou-me a deixar a rádio. É literalmente assim. Tentei o forcing para que ainda me permitissem ir fazendo o gosto ao relato de futebol, mas nem isso, nem essa colaboração pontual na altura me deixaram fazer, e portanto acabei por ter que abdicar de uma das grandes paixões profissionais que tenho. Muitas vezes é talvez a pergunta que mais me fizeram, se calhar desde que eu sou jornalista e também fui dando algumas entrevistas, é se gosto mais da rádio ou da televisão. E eu não sou daqueles que dão aquela resposta politicamente correta, que dizem: não há nada como a paixão da rádio, mas depois de terem trocado a rádio pela televisão. Portanto, eu digo-vos, a televisão tem uma dimensão em que bate a rádio, que é, se quiser, o feedback, o retorno, a sensação permanente de que tudo o que fazemos produz um efeito. E às vezes na rádio é um pouco frustrante, eu sentia isso. Há alguns trabalhos, pôrmos tanto de nós, não é? E de repente parecer que ninguém ouviu. O mundo mudou a esse nível para bem da rádio nos últimos tempos. O podcast, o video on demand, os programas que se podem pescar dos sites, hoje claramente a divulgação nas redes sociais, a crónica do Fernando Alves de ontem chegou-me pelo Facebook mais depressa do que se calhar me chegaria pela rádio, não é? E portanto, hoje a rádio, e quando se fala muitas vezes dos perigos da rádio, a rádio também está muito enriquecida e também é muito mais omnipresente do que era noutras alturas. E, portanto, tem novas vidas a rádio. Mas a televisão tem, de facto, esse lado. O facto de ser tão impositiva, de ser tão marcante, de ser ainda tão central na vida de tanta gente, mesmo que cada vez mais chegue através do computador às gerações mais novas, a televisão dá-nos esse gozo supremo que é dizer assim, eu estou a trabalhar e por pouca gente que veja, é sempre muita gente que vê a televisão. Mas a rádio tem um encanto que eu vou buscar, se calhar, um exemplo concreto para vos dizer o que é naquilo que eu mais fiz na rádio e que mais gozo me deu fazer na rádio, que é o futebol. Eu fui um relator de algum mérito, embora de vivência curta, mas reconheço que tinha já um reconhecimento público interessante do trabalho que eu fazia. É extraordinário, às vezes a minha família, em particular a minha mulher, espanta-se. Quando estamos em algum sítio, eu dizia há pouco ao Fernando, eu deixei de fazer relatos na TSF, e foi o último sítio onde fiz, há mais de 13 anos, vai para 14 anos. É incrível como isto de facto voa. E é extraordinário como me continua a acontecer vir gente ter comigo dizer: Carlos Daniel, eu tenho tantas saudades dos seus relatos da rádio, eu gostava tanto de ouvir relatar futebol na rádio. E, por exemplo, a minha mulher, que está comigo há menos tempo do que aquele em que eu deixei de fazer relatos, diz-me: mas isto é incrível, porque não te veio a falar de nenhuma reportagem que fizeste na televisão, de nenhum trabalho. Porquê? Porque a televisão é de facto muito marcante e tem um feedback extraordinário, mas é muito mais momentâneo. A rádio agarra-nos mais em termos de ligação mais profunda, mais definitiva. E, portanto, aquelas pessoas, eu sinto, com quem se estabeleceu uma relação ao longo desses anos em que eu fiz de tudo na rádio, mas em que fiz particularmente relatos de futebol, essa relação ficou. E digo e também sei porque é que ficou. Ficou porque esse é um dos bons, é uma daquelas situações em que eu não tenho dúvida que a rádio é muito mais extraordinária que a televisão. Se me disserem assim, a diferença entre fazer um relato na rádio ou fazer uma narração de um jogo de futebol na televisão é que uma coisa eu gosto e a outra não. E eu que adoro futebol, o que menos gostei de fazer até hoje dentro do futebol, para ser sincero, foi narrações de jogos na televisão. Porque é profundamente limitativo, sobretudo para quem já fez rádio. Eu acredito que quem nunca fez um relato na rádio se sinta extraordinariamente motivado por estar a dizer o nome dos jogadores na televisão, não é? Pauleta, Nuno Gomes, Figo, agora Portugal a insistir. Isto para quem relatou na rádio é uma seca, não é? O gozo que é estar 2 horas, que nunca são 2, eram sempre 3, então na TSF dos bons tempos do David Borges eram umas 5. Nós começávamos aí 2 horas antes e só acabávamos 1 hora e meia depois do jogo, aquelas emissões fantásticas que às vezes faziam. Aquilo não há comparação. Pergunta-me assim, qual foi o trabalho de todos que mais gozo lhe deu fazer na vida? Relatos de futebol na rádio. Até hoje, gozo pessoal. Tenho noção de que não foi a coisa mais importante que fiz, como é evidente, que faço ainda hoje outras que são mais relevantes para a vida das pessoas, mas gozo interior, supremo, dizer isto sou eu, tudo isto sou eu. A relva é quase da cor que eu quiser. As bancadas têm a animação que eu lhes der. O jogo vai valer aquilo que eu for capaz de contar. É tudo tão dependente de nós. Pomos tanto de nós naquele trabalho que é isso que eu me parece que explica em grande parte aquilo que muitas vezes para quem está de fora é quase inexplicável, que é essa coisa da paixão da rádio e de nós nos sentirmos tão, tão capazes de dominar o mundo só com o microfone. Uma vez o Fernando Alves, eu prometi contar isto há pouco no carro e disse-lhe que não ia contar logo ali e agora já me ia esquecer, foi meu convidado num programa da televisão, um programa da manhã, já há muitos anos, mas deves-te lembrar de ir ao programa. Não te vais lembrar do que disseste, nem é sequer uma coisa muito bonita, mas eu vou repetir. Mas foi ele que disse, não fui eu. Estávamos a falar da voz Como já repararam, eu, apesar da minha voz ter sido trabalhada e ter melhorado ao longo dos anos, não era pela voz que arranjava emprego, não é? Há tipos que quando abrem a voz, a boca, pá, o mundo para os ouvir, não é? Só a voz vale tudo. E eu falávamos disso, as grandes vozes, e o Fernando teve uma frase, eu ainda estava há pouco tempo na televisão, e acho, tenho ideia que nem trabalhávamos na TSF juntos ainda, eu devia estar ainda para aí na Antena 1. E disse-me assim, o que é uma grande voz? Dizia ele, uma grande voz, não sei o que é uma grande voz. Uma grande voz é uma voz com alma. Uma voz sem alma é um traque. Foi ele que disse. E eu, está aí outra vez, fantástico, ainda bem que me antecipei, assim consegui surpreender-me por uma vez. Mas eu tomei aquilo como uma lição, sinceramente, acho que é uma lição. Porque, de facto, o que é que me interessa ouvir uma voz muito colocada, que aparentemente põe os pontos finais nos sítios certos e as vírgulas, se aquela voz não me cativa, não me prende? Não é? Eu quero uma voz que me chame a atenção para aquilo que está a dizer. A voz pela voz vale zero. A voz tem que ter alma. A voz desprovida de alma não existe. E, portanto, é evidente que há quem seja melhor na rádio porque tem uma voz melhor. Há gente que tem vozes extraordinárias, vozes lindíssimas. Deviam ser quase emolduradas e nem se lhes tocar para não arranhar, mas essencialmente as pessoas que eu mais fui gostando sempre foram aquelas em que eu me esquecia se a voz era boa ou má e estava era a pensar no que me estavam a contar, no que me estavam a dizer, e esse foi sempre um objetivo para mim na vida, foi sempre muito mais o de fazer com que as pessoas ouvissem o que eu digo do que prestassem atenção apenas à forma como eu digo. E continua a ser hoje um esforço que eu tenho no meu trabalho. O maior elogio que me podem fazer, quando falam do trabalho que eu faço, e necessariamente hoje falam sobretudo do que eu faço na televisão, obviamente não tem nada a ver quando dizem que tinha uma gravata muito bonita, ou que o cabelo estava não sei o quê, essas são as coisas. Pronto, sim senhor, gostei muito de o ver, aquela sua gravata hoje ficava-lhe muito bem. Pronto, amanhã se calhar vou ter uma que me fica mal, paciência. A melhor coisa que me dizem, às vezes escrevem-me, agora com as redes sociais, de facto todos temos também algum feedback imediato do nosso trabalho, é quando me dizem assim, Carlos Daniel, sabe a sensação que eu tenho quando estou a ver é que está a falar para mim. Isso para mim é tudo. É tudo, porque esse é o meu maior esforço. Aliás, fui dando aulas há alguns anos. Primeira regra, sempre para os meus alunos, uma regra que se divide em duas, se quiserem. Naturalidade, sermos autênticos, sermos nós próprios. E escrever para dizer. Nós não escrevemos para ler, nós escrevemos para dizer. E, portanto, se trabalhamos num meio em que a oralidade é que faz a diferença, nós escrevemos para dizer. E, portanto, as nossas regras têm que ser transformadas em regras de leitura. Um exemplo muito, muito fácil é o de nós percebermos que ninguém fala com três frases seguidas. Ouçam lá o que eu disse, não é? Uma das regras fáceis é percebermos. Ninguém fala com três regras seguidas. Ouçam lá o que eu digo. Ninguém fala com três... Não é? Falamos sempre assim. Porque diabo é que de repente se escreve para jornalismo e se usam frases na sequência do bombardeamento de ontem sobre a cidade de Trípoli, Gaddafi e o seu regime entenderam mais uma vez dever repostar e atacar. Mas alguém está a ouvir uma coisa destas? Mas isto é assim que as pessoas falam umas com as outras, não é? E esta questão da comunicabilidade, e o Fernando é alguém que vos pode a seguir ir muito mais além, vocês quando ouvirem falar vão perceber que tudo o que eu digo, o que eu estou a dizer é verdade. Vai ser a prova viva disso. Mas esta noção de que nós temos que falar para as pessoas é a noção do que eu acho que é o segredo essencial de toda a comunicação e, portanto, o segredo essencial da rádio. E que a paixão da rádio só se concretiza e só se realiza quando nós todos os dias somos capazes de falar para as pessoas e fazer com que elas prestem atenção àquilo que nós dizemos. Já agora que falei daquilo que eu defino como regras, eu acho que para fazer bem o jornalismo, só é preciso seguir três. Que é, eu costumo falar de rigor, em primeiro lugar, e rigor é ética. Rigor é seriedade, rigor é verdade, rigor é honestidade. Parecem tudo palavras vagas, mas rigor resume de uma forma mais concreta. Quem for rigoroso, quem for ao concreto, quem souber dizer exatamente aquilo que deve dizer sobre um assunto, normalmente está a conseguir esse objetivo, esse imperativo ético, que é o primeiro. E não há bons profissionais sem esse primeiro imperativo. O segundo é o imperativo técnico, é o domínio da técnica, é o conhecimento da forma de fazer. Vai ser tanto melhor quem conseguir fazer bem. Se falhar no primeiro, não adianta ter o segundo. Pode enganar durante algum tempo, mas não vai enganar toda a gente todo o tempo, não é? E depois há o domínio estético, isso é só para alguns, que é a nossa assinatura. Por isso me dá tanto gozo que às vezes as pessoas reparem naquilo que eu faço e na forma como eu digo, porque aquilo é que eu acho que me distingue de outro colega meu que também tem o teleponto à frente e que também é capaz de estar a olhar para ali e a ler. Alguns de vocês reparam que eles estão mesmo a ler, porque eles não fecham os olhos, estão assim, que sair aquilo abanou tudo, não é? Dificilmente quando se está a ler se está a conversar com as pessoas. Também é por isso que eu gosto mais do improviso. Embora a melhor forma de estruturar um pensamento seja escrevendo, mas como ia falar de algo que me tocava, arrisquei. Depois queria dizer-vos ainda só mais uma ou duas coisas. Uma delas é que se continua a fazer trabalhos extraordinários na rádio. A rádio, além de continuar presente na nossa vida e mais presente até, como já vos disse, por algumas outras formas através das quais nos chega, a rádio continua a ter gente que a faz muito bem. Eu lembro-me recentemente, é um exemplo também da TSF, mas é por acaso, o diário de campanha das presidenciais da TSF foi um trabalho radiofónico com momentos brilhantes como eu já há muito tempo não ouvia na rádio. Teve momentos de reportagem absolutamente extraordinários. Aquilo era rádio, aquela rádio que eu acredito, aquilo que eu gosto. Era muito aquilo. E todos os dias há gente a fazer programas, entrevistas, reportagens extraordinárias, crónicas extraordinárias. Há uma criatividade que se tem espalhado pela rádio e que suplanta até hoje outras falhas que infelizmente toda a comunicação social tem cometido, mas hoje é um dia de festa, é melhor falarmos das coisas boas, porque é evidente no futebol temos as ameaças de violência também sobre os profissionais, que é algo que estraga, perturba o nosso trabalho. Na política, como vocês sabem, temos pressões, condicionamentos, qualquer dia há mais jornalistas nos gabinetes de comunicação e nas agências do que nas relações, portanto há muito mais gente a preparar informação do que a fazer notícias. Em tudo falta dinheiro, como vocês sabem, e seguramente um conselho como o vosso não há de ser imune a esta dificuldade de fazer viver meios de comunicação social, mas eu queria terminar dizendo-vos exatamente isso, que me parece que estão de parabéns, ter três jornais, como ainda há pouco o Sr. Presidente da Câmara me dizia aqui, num conselho como o vosso, ter uma rádio que com todas as dificuldades celebra 25 anos, que é absolutamente extraordinário, e que consegue, citando o meu querido amigo Vítor Neves, ser a partidária e ser de Oliveira do Hospital, eu acho que essas duas questões vos devem orgulhar muito particularmente. É extraordinário vocês poderem ter uma rádio que não vive agarrada a nenhum partido, que não quer dizer que tenha que viver contra nenhum também, mas que seja um projeto radiofónico e profissional, e essencialmente que seja a rádio da vossa terra, que eu tenho muita pena de não ter na minha. Portanto, parabéns a Oliveira do Hospital, viva a Rádio Boa Nova e viva Oliveira do Hospital. Muito obrigado por vocês.